Atenção, ao top de 5 frases de um quase surdo. Ioiô Super Jovem. Hein? Como é que é, senhor? Pode repetir? O que que você falou? Repita. Um momentinho. Filha, o que que ele disse? No ar, Ioiô Super Jovem. Tá chegando o ioiô, já pode se preparar. Faça logo a digestão e corra pro banheiro pra obrar. O ioiô tá vindo aí, não adianta reclamar, porque a tosqueira já está no ar. Ai, ai, ai. Ai, sentindo nossa falta, estamos de volta, queridos. Pode mudar de estação, pode mudar de frequência, porque o ioiô, essa tosqueira está de volta, versão 2020. Estamos muito felizes por não sermos demitidos dessa emissora. Primeiro, né, princípio de tudo, estamos de volta aqui com vocês, trazendo alegria, diversão, entretenimento no seu final de semana aqui na Rádio Super Jovem. É, primeiro lugar em audiência, orgulhosamente, de Francisco Beltrão. Comigo, eu, Beto Garcia, está ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, rapaziada. Que saudade dessa galera. Ioiô de volta. Pega lá, gele a sua Belo Horizontina. Gele a sua Belo Horizontina e vamos tomar uma gelada. O que seria isso? Uma marca de cerveja? É aquela que tá morrendo. Pois é, pô, diz que lá em Minas o queijo deles é bom demais, né? É bom demais. Mas cerveja de matar. Cerveja sim. Mata. Gele a sua Belo Horizontina e curta o ioiô. É, e depois o pessoal reclama das outras marcas, né? Reclama da Kaiser. É. Não tem como reclamar da casa. Eu já tomei Belco quente e não morri. Belco? Nossa, Belco é dos anos 90, né? É, e quente ainda. É que lá naqueles países frios, a forma certa, digamos, de beber cerveja é quente, né? Sim. Aí você toma aqui no Brasil, você morre com cerveja quente. 80 graus de calor. Léo Lúcio, tudo bem, Léo? E aí, meus queridos? O que você fez aí nas férias do ioiô, Léo Lúcio? Absolutamente nada. Trabalhei bastante, inclusive. Só trabalhei, vim pra rádio, fui pra casa, vim pra rádio, isso aí. O Léo que o pessoal tá comentando, parece que ele tá usando usuário de crack, hein? É isso? Na verdade, o pessoal tá falando que eu tô usando o crack e tô mesmo. Tá. É, emagreceu violentamente, nossa, né, Léo? Sim, emagreci só 60 quilos. Dá 60 raiva. Quilos. Eu não sei mais o que chamar, eu chamava ele de gordinho. Agora eu chamo de gordinho, era. Eu sou gordão. É, na verdade, agora inverteram-se as coisas. Aí, magrão. Quem era magro ficou gordo e quem era gordo ficou magro. Sim, aqui sim. Na rádio é louca as paradas aqui, mano. Isso. E os gordos estão saindo fora, hein? É, né? Então tem o emprego garantido, pelo menos. Então. Não, mas é que o Adir tá dando a conta pros gordos pra não ter que reforçar o prédio da rádio. Em breve eu estarei saindo também. Por isso que o Léo voltou magro, então. Ele reclamou pra mim esses dias das cadeiras. Não sei porque que ele veio justamente pra mim. Tá, mas já é a oitava vez que eu mandei reformar as cadeiras. Também cada cadeira dessa tem 120 anos. Não tem como reformar. É a oitava vez que eu mando arrumar as cadeiras. Ó, eu tô vendo. Mas parece que o Jojo sentava nas cadeiras e soltava a rodinha, né? Aí o Adir ficou pé da vida por causa disso. Você percebeu que o Jojo voltou, mas com aquelas mesmas piadas de sempre, né? Mas é que essa aí é a essência do programa, né? Garcia. Não tem como ter essa essência. É essa aí. Mas não foi. O Jorge não foi isso que o Adir falou? Ele falou, ah, o Jorge senta e solta a rodinha da cadeira. Não foi. Eu quebrei a cadeira, solta a rodinha. É conspiração. Não é conspiração. Comigo, não. Foi o que o chefe disse, eu estava nessa conversação, inclusive. Se o chefe disse, então, tudo bem. Tá, e tá se falando. O chefe disse, tá dito. Né? Kleber Aguiar, tudo boa bem, Kleber? Boa tarde pra todo mundo, Beto Garcia, o Jorge, o Léo Lúcio, depois umas férias longas aí do ioiô, estamos de volta, né? Dois meses na praia lá e tudo mais, curtindo os cachorrinhos e tudo mais, tava aqui de volta. Vizinhança de boa. Vizinhança tranquila. Uhum. O chefe nem incomodou a gente. Não mandava WhatsApp, mensagem. Não mandava. Tava de boas. Isso de mesmo. Eu quase que não... Pra mim foi prejudicial essas férias do ioiô, porque eu ficava ocioso demais à tarde e eu tinha que fazer o pub às 6 horas. E nessa ociosidade eu tomava um chopinho. Tomava uma cervejinha. Os bons drinks, né, Jorge? Eu chegava com a picada de abelha na língua pra fazer o pub e eu não conseguia enxergar o que tava ali. É, na verdade, um dia eu já mandei um WhatsApp também no WhatsApp, lá no grupo da rádio, falar, aqui, quem é esse bêbado que tá apresentando aí, o Nerd da Capitinga? Mas aí é culpa de vocês, né? É culpa da rádio, na verdade. Estamos de volta à edição 2020, aí a temporada 2020 com novos quadros, enfim. As piadas são as mesmas, queridos amigos, percebam, notem que são as mesmas piadas, os mesmos integrantes, aquela mesma palhaçada de sempre, mas nós nos esforçamos muito para estarmos aqui juntos com vocês. Obrigado pela audiência. Chegamos nas casas mais abastadas, nos barracos mais humildes, em todos os lugares, o, digamos assim, o precursor dos programas de humor de toda essa região. Hoje já foram criados outros programas de humor, sim, em outras, sim, emissoras, mas muitos levaram em consideração o princípio do ioiô. Vamos fazer um programa de humor, vamos copiar o ioiô, vamos fazer parecido com a, com a galera da Super Jovem, vamos fazer. Isso é muito bom, isso é muito salutar. Você copia o que dá certo, você não copia o que dá errado. Acabaram, né? Não é isso? Então, parabéns aí pra moçada que tá tentando também. Nós estamos tentando já há todo esse tempo, né? Mais de uma década. Não conseguiu, né? Não melhorou merda nenhuma. Não melhorou bolhufa nenhuma. Não, mas você falou que a gente se esforça pra estar aqui. Eu me esforço pra estar com vocês aqui no estúdio, né? Quero deixar bem claro. Agora, com os ouvintes, eu gosto de estar. Agora, com vocês, não. Você viu que tem uma... Tem uma amizade forte aqui. Tem, aqui o pessoal se ama aqui nessa rádio. Eu me amo. A gente sempre fala isso no ar, mas ninguém acredita. Ninguém acredita. Me pergunta, como é que tá o Beto? Não sei, não converso com ele. Não quero saber, cara, que chato. Eu sou que nem aquele cara, não gosta de mim que eu não gosto de ninguém. Seu alienígena. Seus alienígenas. Nessa nossa volta de férias aí, quando a gente chegou, o nosso chefe mostrou o nosso olerite e falou, baixou o preço. De 1 milhão. Somente. Baixou. Mas é que assim, vocês ficam falando isso, né? Mas é isso aí. Vocês que ganham mal. Ó, vou contar uma historinha aqui. Conte. O Joãozinho chega em casa com uma carteira e diz: papai, achei essa carteira com dinheiro dentro. Mas tem o nome do dono nela, eu devolvo pro dono, eu gasto tudo. O pai malandrão, guri, disse: boa, rapaz, gasta tudo, achou é teu, pô, achou é teu. Joãozinho, né, seguindo a dica do pai, gastou tudo. Algumas horas depois, o pai curioso pergunta: viu, você disse que aquela carteira tinha o nome do dono? Afinal de contas, de quem era, filho? Era sua, papai. E o dinheiro do aluguel foi, né? Foi. Olha, nós temos aqui o pensamento da secretina. Vamos lá. Ao pensamento. O pensamento da secretina. O modo mais rápido para ficar rico da noite para o dia é roubar de madrugada. Tem lógica. E podia, outro dia, fazer a secretina, podia fazer o dueto com o secretino, né? Pois é. Verdade. Eles quase nem papeiam, né? Não, fazer primeira e segunda voz. Piada interna. Eu vi um doido subindo num poste e perguntei: por que você está subindo aí no poste? Vou comer goiaba. Ô, louco. Ó, isso é um poste, não é um pé de goiaba. Aí o doido responde: a goiaba tá no meu bolso, eu como onde eu quiser. Não era Damares com Jesus ABC... da goiabeira? O abecedário da vida adulta. A de atrasado, B de boleto, C de conta e D de dívida. Vida adulta é só trabalhar e pagar boleto. Vida real, né? Ai. Se até o príncipe Harry está querendo distância da família, imagina nós com os nossos parentes que nem da realeza são. Boa tarde. Sou de marmeleiro. Boa tarde. Eu estou com tantas dívidas que, se eu chamar minha mulher, o banco toma. Chamar de meu bem. Aviso: bebo cerveja e como churrasco a domicílio. Experiência, competência, pontualidade e profissionalismo. Serviço 24 horas, ligue pra mim. Olha só. 24 horas? Sexta-feira à noite pro homem casado é igual uma segunda-feira pro homem solteiro, né? Tudo igual. Alguém sabe quanto tempo demora pra quem usou amarelo no ano novo ficar rico? Eu não sei. Demora bastante. Eu acho que demora o ano todo e não dá certo. Sabe uma coisa que eu cheguei à conclusão, porque estou cada vez ficando mais velho, é que o pior de ficar velho é quando você acha que já sabe tudo, você começa a esquecer. Sim, né? Isso é fato. Eu já tô com 30, já tô esquecendo. É igual aquela piadinha velha que o pessoal fala: você prefere ter Alzheimer ou ter Parkinson, né? Daí o cara fala: não, eu prefiro ter Parkinson, né? Melhor derrubar metade do copo do que esquecer onde eu coloquei. Com certeza. Pra fechar, eu tenho um último pensamento. A vida é assim, cheio de controvérsias. As mulheres beijam o sapo esperando conseguir um príncipe. Já os homens beijam a princesa esperando conseguir uma perereca. É. Caiu fora do ar. Ah, legal, Kleber. Tá mexendo o microfone ali, tirou fora do ar. Aí... O que deu? É. Foi mudar a cápsula aqui. No ar. Então, não dá pra fazer isso, não sai fora. E a peguegueca. Isso. Esse foi o pensamento do ioiô. E nós temos aí a interatividade com a audiência, que a gente tá voltando aí através do nosso WhatsApp, estreando aqui um quadro novo, que é a Emboquete do Ioiô. É uma enquete, o que está na boca da galera. Então, portanto, é a Emboquete. É uma enquete que está na boca enquete, então é emboquete do ioiô. Opa. Vamos, tem até vinhetinha, vamos ouvir, vamos aqui? Lá. Agora nós queremos saber o que está na boca da galera. Emboquete do ioiô. Esta emboquete do ioiô, pra quem tá aí no 988-22-2300, hoje quem tá comandando aqui o nosso WhatsApp é o nosso comandante colega Hamilton. Comandante Hamilton, Léo Lúcio, a emboquete do ioiô hoje. Qual é? É a seguinte, a pergunta pra você que tá curtindo o ioiô, o que já te proporcionou um mini infarto? Sabe quando você leva aquele susto? Ô, louco. Ai, meu Deus do céu. Sei, quando caiu meu celular novo no chão. Isso é um exemplo, quando cai o seu celular no chão, ou enfim, quando a sua esposa pega você digitando aí nos grupos, vendo nudes no WhatsApp. Pega você no Tinder, né? Quando chega aquela conta aí na sua caixa postal, aí no correio e tudo mais. Então, o que causou em você esse mini infarto? Porque o cara leva um baque, né? Cara, eu tô da quarta-feira quando eu vou susto. Quando eu vou lá no Marrecas, a gente bebe umas, né? Uhum. Na hora que eu vou pagar a conta, me dá um mini infarto. Eu pensei que fosse a hora que acabasse o gole. Não. Hora de pagar o gole. Ou quando você vai no mercado, já faz as compras, lá você coloca a mão no bolso, vê que esqueceu a carteira em casa, né? Não, mas daí você deixa o carrinho e vai embora. Mas dá aquele gelo, né, cara? Tá na fila. Dá aquele gelinho. Dá um mini infarto. Entenderam, colegas? Então entendemos. A pergunta é essa, colega. Aí. O detalhe, grava sua mensagem de voz e manda aí pro WhatsApp da Super 988-22-2300 o que te causa esse susto, esse mini infarto. E você, Beto Garciano, o que causa o mini infarto? Eu, quando vou atravessar a rua e vejo um carro passando assim, dá um susto, né, cara? Você não viu o carro passando ali? Ontem eu tava... Você dá aquela segurada, né? Ontem eu tava atravessando aqui perto da rádio, daí eu olhei só pra um lado, né? Então. Quando eu olhei pro outro, minha amiga me puxou assim pelo braço, já vi um carro. Falei, meu Deus, era pra ter desencarnado aqui. Eu já tava vendo o seu velório hoje. Tá trancado até hoje. Manda sua mensagem de voz aí pro 988-22-2300. Galera, pode concorrer prêmios, né? Pode concorrer prêmios. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um par de ingressos pro Cinemax. Tem um monte de filme top passando lá, depois eu vou dizer os filmes que estão passando. Sensacional. Então, valendo um par de ingressos pro Cinemax, aí em boquete do ioiô hoje. Isso. Fale. Manda a sua resposta, o que te causa um mini infarto, dá aqueles baita susto. Mas tem valendo mandar áudio, né? Mensagem de voz, tá mensagem bom, queridos? Mensagem de voz, isso mesmo. 988-22-2300, de preferência, já se identifica. Aqui é o João, aqui é a Maria, o que me causa um mini infarto, um baita susto, é isso. Vai estar concorrendo a par de ingressos pro Cinemax. Cinemax Beltrão. O Cowboy Vagabundo falou que o que dá mini infarto nele, ele tá cantando no show, viu? Quem? Eles não entenderam. É o cara que morreu cantando de infarto. Vamos tocar uma? Vamos. Seu ioiô. Esse é o Arrocha Funk. Da ex que tu perdeu. É o Tiaguinho MT e a Mila no controle, vai. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cília ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter. Uma bebê vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex.

Tava com saudades dessa bagaça aqui, todas as sextas, eu também, né? Inclusive o pessoal quer mandar um chope pra nós experimentar aí, como toda sexta-feira o pessoal já manda, né? Tá com sede, hein? Mas é sexta-feira, meus queridos. Sextou. Como diria Fábio Assuncione. Estamos de volta com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem, primeira edição ao vivo 2020. É um prazer enorme tá fazendo humor aí pra essa galera que tá curtindo em toda a região. Tá valendo a nossa emboquete também, né, Léo? Exatamente, a nossa emboquete é a seguinte pergunta. O que dá aquele gelo no... Não, não é essa a pergunta. Eu... Não, mas pode ser usado nesse termo aí. Nesse termo? Isso aí. O que dá aquele gelo lá naquele lugar? Quando o que acontece? Naquilo, né? Qual lugar, Léo? Na espinha. Na espinha. Dá aquele gelo na espinha. Você já levou por trás, né, Beto Garcia? Que é isso, cara. Então você manda pra gente aí um áudio, lembrando que quem participar da nossa emboquete vai faturar aí. É, vamos sortear e tá concorrendo. Para de ingresso do Cinemax e tem mais também um prêmio especial aí do Dog King, que eu já vou falar o quê? Opa, que delícia! Mais, quero! É que é o quero seguinte, muito! Falso cartório no Rio de Janeiro enganou 300 casais. Cara, essa foi sensacional. União sem validade. Tem nego que ficou ofereceiro pra caramba. Proprietária foi presa em flagrante. O golpe foi descoberto depois que um casal que acrescentava estar oficializado. Acreditava, Jorge. Acreditava, eu não sei ler. É que eu não trouxe o óculos, tá muito miúdo esse troço. Acreditava estar oficializando a relação, não conseguiu trocar o nome nos documentos. Segundo a polícia, o cartório faturava mais de 6 mil por mês. E não oficializava os casamentos. É uma segunda chance. A proprietária foi presa em flagrante, mas nega as acusações. Mas ela é uma proprietária muito benquista por muitos homens. Muitos homens. 300, imagino, né? Cara? É. 300 casamentos. Uns 180. Estão levando cigarro pra ela. Estão levando um prêmio. Ela nunca viu cigarro. Ela nunca viu tanto cigarro. Nossa, Souza Cruz tá levando. Vou pagar advogado pra ela. Estão fazendo a visita pra ela. Vocês falando de empresário preso aqui no Brasil, numa cidade aqui, teve o dono de uma empresa de monitoramento, de alarmes, não empresa de Cubatron, obviamente, de cercas elétricas. O cara foi preso porque ele facilitava a vida dos ladrões pros ladrões assaltar as casas. Ele ia lá, instalava o portão eletrônico, as cercas elétricas, as câmeras e tudo mais. E as câmeras se desligavam do nada, davam um bug assim no horário e os caras iam lá roubar e tudo que mais. Que tal, hein? Bem, o cara foi preso essa semana, bem cara. Bem bolado. Esse final de semana acontece o Oscar também, no domingo, inclusive, a galera tá bastante empolgada, né? Uhum. Até porque teremos aí o filme Dois Papas Concorrendo, que é um filme que conta a história do... Demais aquele filme. Do Papa, dos Dois Papas. É bom, cara, é legal. Do Francisco e do outro lado. Dos Dois Papas. Do Bento 16. Do parente do Hitler, a carne de ruim, aliás, tem um bolão aí, pessoal tá dizendo quem vai vencer o Oscar quem e tal. Vence. Os atores aí, o Joaquim Fênix e a Renée Zellweger despontam como favoritos aí nessa edição do Oscar. Cara, assim, como o intérprete do Coringa aí, não tem, né? Eu vou te dizer o seguinte, quando o Hollywood, quando essas empresas fazem um lobby gigante em cima, gastam muito dinheiro em cima, como gastaram do Coringa, eu acho que o Coringa leva dois a três Oscars. No mínimo. Acho. Tem 1917, que é um filmão de guerra. Altos filmes. É, então tem vários filmes bons, porque o Oscar, às vezes, nem premia o filme tão bom, né? É aquele pois filme é. Lá, como é que é? A Fórmula da Água é horrível, né? Não, mas foi uma edição passada, né? Não, sim, mas o filme não ganhou. Não era bom. Nem assista, porque sério? É um filme chato. Não entendi. Agora, esse 1917 é aquele que eles filmaram num take só, né? Isso. Muito, sem cortes de câmera. Muito legal. É, na verdade, há cortes, né? Mas o diretor deu a ideia como se não houvessem cortes. Caramba. Bem show. Deu uma matéria no Fantástico sobre isso. Ah, é, não vi. Então há cortes no filme. Mas é legal, porque daí você acompanha a história e você acha que tá lá mesmo. E ele fala sobre a guerra, qual guerra? De 1917. Então, 1917 é a Primeira Guerra. Primeira Guerra Mundial. É que eu queria ver se vocês sabiam. Claro, tá bom. O pessoal tá participando. A veia histórica de vocês, desculpa, Léo. O pessoal tá participando aqui da emboquete? Da nossa emboquete. Mas e o áudio? Não tem áudio. Tem que mandar áudio, querido. Mas é que o pessoal está trabalhando agora, no momento, às vezes não pode. Mas daí, pronto. Vai no banheiro. Vai no banheiro, vai dar um cagote. Mesmo assim, eu vou ler aqui pro pessoal ter uma ideia, né? Lembrando que esse piá aqui não tá concorrendo. O que vale é com áudio, tá? Isso. O Rafael mandou o seguinte: mini infarto quando esquece de chavear a porta do banheiro e tá tocando aquela guaviroba lá. Putz. Aí a mãe abre a porta do nada, né? Pega o cara com um berimbau metalizado na berimbau mão. Berimbau metalizado. Também. Meu Deus do céu. Ei. Na hora, cara? Eu quero mandar. Bolsa de valores cai na hora. Bolsa de valores despenca na hora. Quero mandar um beijão pra Júlia, que tá aí na sua quarta aula de direção. Tá ouvindo o programa Ioiô? Primeiro nome dela é Ana? Não, é só Júlia. Ô, Júlia, aprende bastante. Daqui uns anos você não vai estar usando cinto, vai esquecer de dar pisca, aquela coisa toda, né? Mas aprenda direito aí, mano. E rotatória você para quando não é tua, tá? Falando em qual. O cara tá com a guabiroba na mão lá e a mãe chega, né? Diz que o cara tava indo pra uma festa à noite e encontrou uma lâmpada e começou a esfregar, parecia um gênio assim. Opa. Cara, aí ele falou, você tem um pedido apenas. Só um, pô? Não era três? Se tu reclamar demais, você não vai ter nenhum. Aí o cara falou, oxe. Nossa, que grosso. Olha, eu tô querendo aí ficar com um negócio bem grande, ficar lá arrastando. Ficar com o Bilal bem grande, ficar arrastando no chão. Aí o gênio foi e cortou as duas pernas ali. Que sacana bem, esse gênio, hein? Esse gênio é bem querido, né? Amputou as pernas. Pessoal, um dos nossos grandes patrocinadores aqui do programa é o Chofer 46, o app de mobilidade urbana. E estamos aqui com o Mauro e com o Ângelo. Fala, Ângelo. Que estão trazendo uma promoção legal do Chofer 46 que vai valer lá para a 29ª Expobel. É ou não é? Exatamente, Jorjão. Uhum. Nós estamos com uma promoção aí bacana para a região e o pessoal de Beltrão aí vai poder vir pra Expobel em forma gratuita. Meu Deus, rapaz, que vamos é isso, fazer, mano, uma brincadeira aí legal aí com o pessoal, vamos sortear os nossos clientes aí. O pessoal que mais usar aí tá concorrendo, vai poder vir, pessoal da região aí, vamos sortear duas corridas na região. Isso é uma forma de retribuição, né? É o mínimo que a gente pode fazer, né? É o mínimo. E vai ter um dia certo, um show certo, ou a pessoa pode escolher o show? Esses clientes da região, ele que vai escolher. O cliente, legal. Ele vai poder levar mais três amigos, ele vai até a Expobel. Mais três amigos. Exatamente, são quatro pessoas. Sensacional. Ele vai pra Expobel, curte o show e volta embora sem gastar um real. E pode encher os canecos lá, porque não vai vir dirigindo. Com certeza. O pessoal fica esperando esse Expobel pra tomar capeta, né? Aproveita aí que vai vir de chofer no 0800 e enche. Só não pode gomitar no carro. Não, gomitar no carro não. E como é que vai funcionar? Como é que participa aí? Então, vou participar aí. O pessoal tem que baixar o aplicativo, virar no seu cliente e começar a utilizar. O pessoal que mais usar é o que tá concorrendo. Nós vamos sortear dentro do nosso próprio sistema. O pessoal que mais faz corrida aí. Quanto mais corrida, mais chances tem de ganhar. Com certeza. Já ganhei, então. E terá também pro pessoal de Beltrão durante a semana. Exatamente. Pro pessoal de Beltrão vai ser duas por dia. Eita. A semana inteira. Sensacional. Durante toda a Expobel. Os 9 dias da feira, todo dia, duas pessoas aqui de Beltrão no 0800. E vai ter duas com os amigos da região, né? Mais três amigos, que vão poder escolher aí o dia do show. Exatamente. Nós vamos encontrar em contrato com eles. E daí eles vão falar qual show que eles querem ir. Entre programa toda a corrida. Nossa, rapaz. Eu quero. Já pensou, cara, também, vem imagina. Pra cá, por exemplo, no show do Alok, traz mais três amigos e ainda sacaneia com os amigos. Ó, tô pagando a corrida, vocês pagam o gole. É boa. É o mínimo, né? Foi ele que levou. Ângelo, como é que o pessoal baixa o aplicativo aí nas plataformas? Como é que ele procura lá? Entra lá no Play Store lá. Digita Chofer 46, é o carrinho lá, o Fusquinha lá, o tradicional. Baixa o aplicativo, faz seu cadastro. A gente pede que valide o e-mail ali pra poder receber o recibo e tudo mais. Sim. E na App Store, mesma coisa, Chofer 46, baixa. Usa, pode usar o próprio cadastro lá do Facebook lá, que fica bem mais rápido, mais prático. E só chamar. Ou seja, para usuários de Android e iOS. Exatamente. Não tem erro e é rapidez e bom preço. Isso que é o interessante. Exatamente. Né? E qualidade, né? Qualidade, verdade. Uma curiosidade que o pessoal tem, assim. Nessas, por exemplo, hoje é sexta-feira, dia de balada, né? O cara sai lá foi lá pra alguma balada, bebeu todas, puta, não quero ir com o meu carro. 3 horas da manhã, ele encontra o chofer 46 pra ir pra casa? Com certeza encontra e bastante carro. Porque sexta-feira o pessoal se programa e tem bastante. Grande. Tem. E outra, início de mês, né? O pessoal tá com dinheiro no bolso, né? Vamos moer dinheiro. E eu sempre falo aqui, deixa de tomar uma cerveja, deixa de tomar um drink e não vai bebum pra casa. Não, né? Vai dirigindo. Não vai dirigindo, vai com o chofer quando te deixa em casa. Eu sempre falo o seguinte, você sempre se considera o melhor piloto, né? Conforme todo mundo. Uhum. Mas eu falo o seguinte, o risco que você tem quando você bebe em um outro, por mais correto que você esteja dirigindo e um outro colidir com você, você culpa já... sempre é tua. Você tá errado. Você tá bebendo, verdade. Se chegar a ter vítima, complicou mais ainda. Pessoal, por causa valor... De... É. 15, 20 reais e de volta, tua vida. Não vale a pena. Não vale a pena. Ângelo, além dos aplicativos, tem alguma outra forma de chamar aí os motoristas, o chofer 46 ou não? WhatsApp, oficial, alguma coisa tem, assim? Tem, não? O pessoal deixa o contato aí com os o motorista clientes. Geralmente deixa o contato. Eles têm os cartãozinhos deles, não? Porque geralmente o pessoal gosta de escolher, né? Às vezes tem uma afinidade e tal. O pessoal tem filho que quer uma garantia mais. Esses dias, dando depoimento, eu fui de cedo lá pro Marrecas, um domingo, né? Tinha um churras lá. O que acontece? Você vai lá preparar, toma um chimarrão, né? Toma aquela caipira cedo e tal. Caipira. Você vai cedo, né? Chimarrão com vodka, né? É. Aí o que acontece? A esposa e a filha ficaram em casa dormindo, né? Agora não vou levar lá 8 horas da manhã, elas ficaram dormindo, era um domingo, né? Sim. Aí liguei, né? Eu tenho contato de um dos integrantes aí, né? Mais precisamente o Mauro, que tá aqui fazendo a filmagem, né? Mandei uma mensagem pro Mauro. Cara, impressionante, não deu 30 segundos, o Mauro já me respondeu, aonde que eu busco? Cara, logo já buscou, né, em casa, levou lá no Marrecas, a minha esposa, a minha filha, assim, coisa super rápida, já pensou eu ter que sair lá do Marrecas, ir em casa buscar, e abandonar tudo que eu tinha lá, já tinha feito fogo pro churrasco e tudo mais. Cara, não, só mandei uma mensagem pro motorista, o Mauro, né, foi lá em casa, buscou minha família, levou lá no Marrecas rapidão, assim, foi sensacional. É. Agora, ouvintes, percebam que o café da manhã do Beto, às 8 horas da manhã, matou. O chimarrão. Chimarrão, poxa. Chimarrão. Tá bom. Achei que era caipa. Na verdade, é assim, Beto. É o Mauro. Não foi isso, Mauro? Foi bem isso que aconteceu. Eu tava lá na Vila Nova, tu me chamou, foi rapidão. E era um domingo, hein? Domingo, bem cedinho. Piazada. Domingo de manhã. Aqui a gente trabalha e não fica em casa fazendo bolacha, viu? Eita! Aí, muito bem. Então, essa super promoção, não vamos esquecer, pra Expobel, será sorteado na sexta-feira que antecede o começo da 29ª Expobel, no dia 6. Né? Isso, exatamente. Dia 6, eles vão vir aqui no programa Ioiô, vão trazer os ganhadores. Então, duas pessoas da região vão ter, junto com os seus amigos, poder escolher um show pra vir na Expobel. Chofer 46 vai lá buscar e traz, né? Com certeza. Ou, né? E duas pessoas por dia, todos os dias da feira também vai pra aqui Expobel. De Beltrão, vai pra Expobel por conta do Chofer 46. Eles vão pagar até o ingresso do show. Exatamente. Vamos pagar. Pode entrar na faixa lá no show, pode, né? Entrar com certeza, com certeza. Ângelo, responde pra gente aqui, em boquete do Ioiô, o que te dá aquele mini infarto, assim, que assusta na hora, aquele gelo, assim, pá! Que isso aconteceu? A pergunta que você fez agora, acabou de me deixar branco. Foi isso. Essas perguntas. Em cima da hora. Dá um gelo, né? Dá aquele mini infarto, fica, né? Tem um vídeo aí que rolou na internet do cara que tava na praia lá naquelas pedreiras, assim, né? Tipo assim, filmando ele mesmo, né? Que tava na praia ali, logo perto ali da praia, em cima de um morro, né? E de repente ele deu um passo em falso, né? Quase caiu ali, né, cara? E dá pra ver que. Meu Deus do céu, acho que vou embora, vou desistir de ficar aqui nesse. Gelou. Nem o Wi-Fi tava passando. Nem passava nem sinal do Wi-Fi. Exatamente. Chofer 46, obrigado pela participação de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Participe embaixo aí o app na Play Store e no iOS, na Apple Store. Isso. Vamos pro intervalo comercial, já tem mais Ioiô. Monetizar. Todas as sextas aqui na Super Jovem, das 2 até as 4 horas da tarde, a reprise da bagaça acontece, por incrível que pareça, todos os domingos às 8 horas da noite. É o Ioiô, primeira edição ao vivo deste ano de 2020, que está apenas começando. Não começou porque ainda, na final de contas, diz que o ano começa depois do carnaval. Estamos no Réveillon ainda, como eu Pois é. Teremos aí um quadro que eu fiquei de fazer, que vai estrear semana que vem, que não deu tempo. Eu também tenho um quadro pra estrear semana que vem. Já estreou morto. Morto. E voltamos, começamos o fevereiro depois de 55 dias de janeiro, né? 89 dias. Eu quero mandar um upa aqui pro Matheus, tá ligado no programa Ioiô, e ele tá falando que tá fazendo aniversário hoje. Tá dizendo que... parabéns. Um privilégio fazer aniversário no primeiro Ioiô de 2020, tá fazendo 22 aninhos, parabéns, Matheus. Parabéns. Que bom. Maravilha, temos participação dos ouvintes aí Temos a nossa emboquete. O que te dá aquele gelo na espinha quando você tá. Quando acontece alguma coisa na sua vida, né? Eu já falei que é quando cai o celular. Dá aquela. Nossa, será que. Inclusive aconteceu isso essa semana, aconteceu, né? Será que dá isso, aquele gelo na espinha? Dá. Querendo. Vamos ouvir aqui o ouvinte respondendo. Ouvintes. Fala, pessoal da Super Jovem. Aquele mini infarto que eu já passei. É, naquele momento bom de você e tua esposa ali, sexta-feira à noite, os dois na cama fazendo aquele movimento e de repente a tua ex te liga bêbada, né? Então na hora toca o celular e tua mulher vê o nome da tua ex te ligando uma sexta-feira à noite, vocês dois ali se pegando na cama. Isso é um mini infarto. Eita, nossa, mano, cara. Isso é um baita do infarto, cara. Nem mini é. Isso é morte súbita. Meu isso é, tu vai, senhor, além de mano. Dar um mini infarto, tu vai morrer. Tua esposa, atual, vai matar, né? Se não morrer com mini infarto, a mulher te mata. Morreu. Esse aí foi o Jonathan que mandou. Jonathan. Abraço aí, Jonathan. Vai brochar, Jonathan. Todo mundo que mandar aí o áudio participando da promoção tá concorrendo a dois ingressos pro Cinemax. Pra assistir Minha Mãe é uma Peça, que é um puta filme. Muito isso. Tem outro aqui que se mandou, né? Tem. Vamos lá, vamos ouvir. Aí, seus alienígena, que é o Mr. Júnior, o mini infarto que me dá é ver aqueles boletos chegando no dia certo e o pagamento sempre atrasando. Esse é o mini infarto que tá me dando todo mês. Os boletos chegam até o dia 10, mas o pagamento até o dia 15, não. Na verdade, não o é. O pagode não chega. Não é um mini infarto, isso é um baita infarto. Caramba, né? É o seguinte, né? Quando chega a conta de luz, que cada vez tá diferente. A luz aumenta mais, nossa, né? Jesus. O que é isso? Eu até liguei pra Copel pra ver se eu tinha financiado algum carro. O valor é o mesmo. Pô, meu carro é elétrico agora, mas tá vindo uma conta. Mas aqui conta na casa do Jorgão tem 80 pessoas, é claro que vai vir alta a conta. Só de filho é 75. Sim, imagina só no banho, né, cara? Tomando banho. Mas é banho frio pra não gastar. Bom, a galera continua participando, né, Léo? Isso, manda vamos aí pra lá. Gente o que dá aquele mini infarto em você. Isso, 988-222-300, mensagem de voz. Temos um quadro novo, Kleber. Tem um quadro novo agora no programa Ioiô. Tem, a Mona Lisa. É a Mona Crespa. Não, é a Zuleide. Né? Ah, tá. É a Madame Zuleide, que ela é uma drag que responde as perguntas. O pessoal que tem em casa tem uma dúvida sobre relacionamento, ou uma dúvida do amigo, do relacionamento. É só mandar no superjovem, no @superjovem103, que na outra semana a Madame Zuleide. Já tinha algumas perguntas que ela responde agora para o pessoal. Vamos ouvir então a estreia da Madame Zuleide. Dicas de relacionamento com Madame Zuleide. Essa música é chata, né, gente? Então, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu tava quieta na minha casa, tava me maquiando, pronta pra lacrar, e eu vim. Vamos lá, ó. Mandaram uma pergunta aqui, que é o seguinte. Madame Slade, ontem foi na casa da minha sogra esperar minha namorada chegar. Mas ela não sabia que eu tava lá e chegou de saveiro. Eu fiquei puto, né? Perguntei quem era. Ela disse que era Uber. Nunca vi Uber saveiro. Olha só, amigo. Uber saveiro é só pra carregar o tamanho do teu chifre, né? Viado, pelo amor de Deus. Que é isso, gente. Que horror, você é corno, viu, amigo? Você é corno. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Madame Zuleide, meu namorado veio com umas histórias de fio terra. Devo me preocupar? Amada, deve. Principalmente se ele tiver com outro fio, o fio dental. Vai que eles um fio dental se você não sabe, né? Beijos. Você ouviu as dicas de relacionamento com a Madame Zuleide? Envie a sua pergunta para o @superjovemfm que a Madame Zuleide te responde na próxima sexta. Isso mesmo, tá problema. O problema do fio terra, se o cara é trifásico. É, né? Desse fio terra pode virar um fio universo, Mauro, né? Madame Zuleide respondendo. Nossa, fio universo. As suas perguntas. Ah, entendeu? A dimensão. Entendi. O planeta. Entre as notícias da semana aí, tivemos aí uma grata notícia que o José de Abreu disse que vai sair do Brasil, né? Opa, tchau pro José de Abreu. O ator utilizou o Instagram dele, a rede social, na última quarta-feira para anunciar que vai se mudar do Brasil para Nova Zelândia. Nossa. José de Abreu. Ele que acaba de voltar de uma viagem de 2 meses, já está de malas prontas para viajar novamente. A mulher dele, a maquiadora Carol Junger, confirmou a viagem pelos stories. Daqui a pouco estou indo para Nova Zelândia. Me recomendem o que vocês gostam e assistem, disse ela. No post, o ator disse que o casal pretende embarcar na próxima quinta-feira, ou seja, na quinta passada, né? Para finalizar, ontem, para finalizar, ele utiliza a hashtag Vida maluca. Aliás, falando em viagem, eu só queria saber quem que financia esse José de Abreu aí, que o cara viajar pelo mundo assim. Ele trabalha na Globo, ele é tão fácil, mas ganha tanto dinheiro assim. Quando você acha que o ator da Globo ganha? E ele tá na Globo faz muitos anos, né? Deve ter feito um pezinho de meia, né? E a Globo tem um sistema. E o companheiro deve ter dado um presentinho pra ele. A Globo tem um sistema lá, que uma vez eu li, de alguns atores que são os cabeças. Os cabeças, que é o José de Abreu, é o Sérgio Fagundes. É o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. É o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro. O Maia, né? Esses aí. A Regina Duarte. A Regina Duarte. Foi demitida ao vivo no Jornal Nacional. Foi demitida ao vivo. Esses aí, eles têm um salário muito alto e são, assim, os intocáveis. Os são. Que não vão... Mas a Globo tá renovando, hein? Não tá fácil. Mas são os que não vão pra outra emissora. E ele deve fazer parte desse casting que monetizam muito. Né? Falando em viagem, né? O módulo espacial aí voltou à Terra após o astronauta americano bater recorde no espaço. Rapaz, Cristina Koch passou 328 dias em órbita. Caramba, minha véio. Nossa, é quase muito um ano. Quase o um Léo ano. Passa o final de semana já vem louco. Eu passo o final de semana em órbita, imagina ficar 328 dias, né? Mas quero deixar claro que não sou eu que faço caipira no café da manhã, hein? Também. A sua experiência poderá ajudar a NASA a desenvolver programas como envio de pessoas à Lua e exploração de Marte. Olha, eu queria mandar uma galera pra Lua, inclusive. Se puder me mandar aí o número do WhatsApp da NASA pra já candidatar mandar as pessoas aí. É aquela viagem sem volta. É só ida. Só ida. Aí você fica daqui dando tchau pra ela. Vai! Tô te vendo, hein? O seu não é o pontinho rosa. Some tá daqui! Não, ou melhor mandar pra Marte, que é mais longe, né? E pra beber, manda aquela cerveja lá junto, né? Como que é o nome da cerveja? Belo Horizontina. A cerveja que a sua sogra merece. Cara, quem que toma uma cerveja chamada Belo Horizontina? Os caras que moram em Belo Horizonte. Nossa, toma em Kaiser, né? Faz menos mal pra saúde. E diz que era a cerveja top, lá mais vendida ainda. Pois é. Aí agora tá um pouquinho... Tá sobrando. Ela vem com o coronavírus agora. Ela vem deixando você doidão. Inclusive, um novo balanço divulgado aí na China indica que pelo menos 670 mortes, né? Só isso. E mais de 30 mil casos do novo coronavírus lá no país. Aqui no Brasil caiu para 9 o número de casos suspeitos. Mais de 20 já foram descartados. Agora eu conto para vocês, pergunto pra vocês uns negócios lá. Em 10 dias, a China isolou uma cidade do tamanho de São Paulo. A China construiu 2 hospitais e ainda decodificou todo o código genético do coronavírus. Caramba. Agora você imagina se fosse aqui no Brasil. Todo mundo morto já. Diz que quem tá matando mais que o coronavírus, os chineses, é o Pyong, né? Matando de vergonha. Cara, mas o Big Brother tá legal. Inclusive, ontem teve a prova do líder. Quem ganhou foi o líder, que já tava o Guilherme. Já era o líder da semana passada. Mas era em dupla a prova. A prova do líder, né? Quem ganhou foi o líder. Falei, nossa. É que o Jojo não acompanha. Jura? Daí a prova era o seguinte: era em dupla. Aí quem ganhasse tinha que escolher ou leva 10 mil reais ou a liderança. Né? Era 10 mil reais mais 10 mil em compras lá no cartão americano. Né? Hoje, eu peguei. Aí você escolheria. O que eu quero com liderança? Eu não queria liderança também. Ah, 10 mil. 10 mil, com certeza. Ah, eu também. Já definiram ou não? Vai ser o líder e ela vai ser... Vai gastar dinheiro. Aliás, caramba. Falando em BBB, o youtuber lá, o Felipe Neto, ele disse que sabe um segredo repugnante sobre um participante. Quem seria? Um caso que ele tem com o cara. Ah, mas agora o Felipe Neto vai falar um negócio desse. Ele tem que dar nome aos bois. Isso eu posso Felipe eu Neto falar. Eu sei um segredo repugnante sobre alguém do governo. Tá, querido? E aí? Se tu falasse, ia dar muita mídia mesmo. Aqui que dá mesmo. Mas ele faz justamente pra isso. Da polêmica. Da polêmica. Alguma... Planta e não, só, não tem só dá uma olhada depois. Só dá uma olhada no vídeo que ele falou isso aí, quantas visualizações teve. Todo mundo agora... Era tipo o cheirado do Fofocalizando lá, né? É tipo o cheirado lá do Fofocalizando. O Léo Dias, Fofocalizando, né? Tem vários cheirados. Mas de cheirado, mas ele passava nos dentes. Que era... Ah, é, né? Nossa. Não tem nada tão branco, bicho. Aquilo parecia um espelho. Ficou chamando de cheirado, eu quero ver só. Léo Dias, ele não tá mais no Fofocalizando, ele tá na Rede TV agora. É, trabalhando no TV Fama. TV Fama. Não vai receber, não. Ele vai tá receber. Com ok. Nossa. Esse é o programa de Yoyo. Vamos tocar uma música agora, galera. Antes de tocar uma música, que eu quero falar da Beltrãonet Telecom. Beltrãonet Telecom tem fibra ótica de extrema qualidade, planos de 5 a 150 megas. Você quer uma internet boa, internet top? Ligue agora para o 0800-649-5000 ou 3520-1500. Vou repetir: 0800-649-5000. 3520-1500. Internet de verdade é com Beltrãonet Telecom. Essa é daqui. Yoyo na Super Jovem.

de volta. Eu não imaginei que você fosse colocar minha foto no teu Instagram. Eu não imaginei que você fosse colocar minha foto no teu Instagram. Eu não imaginei que você fosse colocar minha foto no teu Instagram. Eu não imaginei que você fosse colocar minha foto no teu Instagram. Eu não imaginei que você fosse colocar minha foto. Tá aí o funk da Carolina Ferraz dando uma xingada. Nossa. Na Regina Duarte, né? É, meu Deus. Vocês ouviram uma que xingada, né, cara? Vocês ouviram o áudio na internet? Eu ouvi o áudio, não. Sim. Não? Não. Mês de fevereiro cheio de ofertas Dog King. Confira, olha, nas segundas, terças e quartas, entrega grátis. Todos os dias da semana, um adicional diferente grátis. Tem mais, sábados e domingos, comprando 4 lanches, vocês ganham um Dog Simples. Ou seja, a gente pode, pessoal do Yoyo, cada um compra um e eu ganho Dog Simples, uhum. Né? É uma boa ideia. O que vocês acham? E vocês se lascar, não quer. Dog King, na União da Vitória, esquina com a Guanabara, delivery no fone 3055-5551. Vou repetir, hein? Sábado e domingo, comprando 4 lanches, você ganha um dog Simples. Todos os dias da semana, um adicional no seu lanche diferente na faixa no 0800. E toda segunda e terça, entrega grátis. Dog King, eu amo Dog King. Todo gordinho gosta do Inclusive, Dog King. Inclusive, estamos aí com a nossa emboquete. Quem participar da emboquete fatura também e concorre, na verdade. Não, não, eu não consegui falar com o dono do Dog King. Então, mas não, vai ficar, foi cancelado. Não, mas tem os ingressos do Cinemax, tá? Ah, tem entendi. Os ingressos do Cinemax pra você que tá participando da emboquete do Yoyo. Manda. O que que eles têm que fazer, Leon? Eles têm que responder o que dá aquele pequeno mini infarto. Você sabe quando vai acontecer alguma coisa, sim, que você vai atravessar fora da casa, da faixa de segurança, dá aquele mini infarto. Quando tu sai da balada e coloca a mãe num sede celular no bolso, né? Meu Deus, também, quanto foi, cara? Essa daí, Kleber, essa daí é complicada, cara. Você sai da baladinha, cara, e não sente o celular no bolso. Ou a chave completo, do carro, né? Quando a mãe chama o nome completo. E aí é morte, é morte. Não, pode contar aí chinelado, né? No caso da gente, é a esposa, né? Chamar o nome completo, né? E no teu caso também é a mãe, né, Jorjão? Você tem mãe? As duas, né? Já pensou? Dois. Quero mandar um abraço por trás aí pra galera aí da Chafe, o meu querido Gabriel Varela, também o Félix e toda a galera lá ouvindo o programa Ioiô. Curtida sexta-feira, né? Até afinal de contas, sextou. Credo, que delícia. Sextou. O Trump celebrou aí a sua absolvição no processo de impeachment. Em discurso na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos disse ter sofrido uma caça às bruxas e chamou a situação de injusta. Fomos injustamente ao inferno, não fizemos nada de errado, afirmou o Donald Trump. Inclusive, esse ano tem as eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, que eu acho uma chatice enrolada, né? Mas porque não zebra, cara, né? Eu não consigo entender aquilo lá. Depois zebra. Eu te explico fora do ar, João. Ganha os delegados, né? É muito louco aquilo lá. Não, né? É bem fácil, na verdade, de entender. Democracia zero, né? Já que você falou em eu só terminar o meu comentário. Terminei aqui, inclusive, o comentário. Inclusive, ontem o Donald Trump, ele falou lá que ele tá empolgadíssimo pra tentar a reeleição, só ele não sabe quem que vai ser o oponente dele, que tá entre um senador e entre um prefeito de uma cidade pequena lá do estado de Ohio. Vamos aguardar ver o que vai acontecer, Ohio, né? Ohio que o parta, né? Ohio. Falando ainda dos Estados Unidos, né? O Kansas City lá tornou-se campeão da temporada da NFL ao conquistar o Super Bowl diante aí do São Francisco. Título histórico que encerrou aí uma seca de 50... Nossa, só 50 anos que os caras não ganhavam aí a franquia. Ocorreu depois de uma vitória espetacular no último quarto, deixando o placar da final aí de 31-20. E lá no Super Bowl ainda deu uma treta lá, que a Demi Lovato estava cantando o hino nacional dos Estados Unidos e a Beyoncé e o Jay-Z não se levantaram, ficaram sentados. Lá daí o pessoal acha que era um tipo de protesto e tudo mais, mas eles falaram que ficaram tão... estavam tão emocionados e prestando tanta atenção na performance da Demi que eles acabaram não levantando, ficaram sentados prestando atenção, que ela Demi tava arrasando lá e tudo só mais. Só prestei atenção na Shakira. Mas a Demi Lovato é chata. É que um tempo atrás eles fizeram um protesto lá da consciência NFL, negra, aquela coisa toda, então eles achavam que era... Panteras negras. Não, esse é da década de 80. Eles acharam que era um protesto também, né? Mas não tinha nada a ver com o protesto. Eles estavam hipnotizados com a Demi Lovato, que inclusive passou o ano inteiro passado em clínicas de reabilitação por causa das drogas. Então era a volta então da Demi Lovato. Então eles estavam cuidando pra ver se ela não ia dar um tirinho antes. Se ela não tava se encantando. Se ela não ia dar... Não ia dar um... Olha, aqui na pauta tem até notícias de taxa de juros. Olha, eu tô perplexo com isso, cara. Já que vamos falar também de humor, né? Claro. É, claro. A professora de português pergunta pro Joãozinho na sala de aula. Professora de português fala, na oração, o marido chega em casa de surpresa e encontra a esposa no quarto. Aonde está o sujeito? O que Joãozinho responde? Embaixo da cama. Se não tiver dentro do guarda-roupa, tá embaixo da cama. Acontece. Ô, Joãozinho, você já botou o nome do seu filho de João pra ser essa... Não, eu não botei, mas ficou parecido, sabe? Ah, entendeu? Ele é legal. Entendeu, entendeu. Ele é legal. Ele é legal. Uma coisa que eu acho que o Eglo é João também. Ele é agitado, ele é agitado. Eu acho que o Eglo é João também, porque, meu senhor. Ele é agitado. Aliás, essa geração são meio agitadinhos. Meio? Né? Meio. O Guerreiro colocou freio na boca, né? Coloquei. Ah, por isso que ele tá quieto hoje. Tá bonito, Guerreiro. Mas hoje só em cima, né? Depois colocar embaixo também. Coitado, mano. Isso dói pra caramba. Você vai ver no inverno, quando grudar o aparelho na tua boca. Nossa. E você vai acordar, você vai ter que puxar assim a... Espero que seja a última vez, né? A terceira vez que eu... É uma delícia isso. Quando você chuja, masca chiclete, você vai ficar parecendo um Munhá. Não, acho que não dá pra mascar chiclete. Comer manga. Comer manga. Comer manga é bom. Eu acho que não dá pra mascar chiclete com o aparelho, né? Não, eu mascava. Não dá, né? Mas dá. Tem alguém participando da nossa emboquete aí, Guerreiro? Piazada, olha só, participe aí no nosso WhatsApp, 988-222-300, pessoal. Responder o que dá aquele mini infarto, né? Que deixa a gente... Inclusive, um falou que é quando tá no quarto e a mãe entra assim, bater na porta, né? Batendo um bolo. Tá com o negócio na mão. Com o negócio na mão, tá com o berimbau metalizado na mão. O outro disse que é quando... E outro disse, eu não lembro. O cara disse que quando ele tá lá, tá nos love com a namorada ex liga e aparece na tela o número da ex e a mulher fica louca. E tem outro também. Teve outro que falou dos boletos. Boletos. Boletos quando chega e o pagamento não chega em tempo. Né? E outra, quando você tá digitando, quando você tá conversando com alguém no WhatsApp, tu tira o print pra mandar e manda pra pessoa mesmo. Isso é pior coisa. Isso dá um infarto. Meu Deus, mas vocês estão... Vou dar uma dica aqui. Nunca aconteceu isso comigo. Acho que tem gente que não sabe, algumas pessoas, pelo menos... Ou erra o áudio. Não sabe. Deus, erra a janela. Mas quando você tira a print da foto que a pessoa te manda no privado, se você tira a print, aparece pra ela. Tem gente que não sabe. No WhatsApp, disso. Sim. No WhatsApp? No Instagram. Ah, no WhatsApp Instagram. Também aparece. No WhatsApp, acho que não. Aparece? Aparece. No Instagram tem uma galera que não sabe, mas se, por exemplo, eu mando uma foto pra você, Léo, no privado, e você tira a print... Aparece. Aparece pra mim. Sim, sim. E exatamente. Aquele programinha que usa no iPhone lá também de filmar a tela, aquilo lá também aparece. Também aparece. Uh-huh. Mas parece que você está filmando a sua tela? Não, aparece a tela pessoa, foi capturada. Né? Eu não tô nem aí se eu tirar print, não quiser que eu tire print, não me manda foto, caramba. E o celular é meu, eu tiro o print que eu quiser. Mandou pra mim. Mandou uma foto. Ai, pensa revoltada. Mandou uma foto pra você. Você não pode me tirar um print? O ouvinte mandou aqui, ó. O que dá o mini infarto é quando... É só por áudio, querido. Tem que ser por áudio. Tá bom. Ninguém explica pro cara, o cara chega atrasado também. Mas né? Ele chega atrasado, né? Tem que explicar no ar, fazer o quê? Tava comendo lanche. Atenção, Adir, vamos descontar do salário do Guerreiro esse mês, hein? Paixão Preço. Super Jovem. A gente terminou, eu te bloqueei, mas você ainda sabe muito. Até quem me beijou, onde frequentei, sabia absolutamente tudo. Você não superou o fim do nosso amor. Foi só te bloquear, ganhei um seguidor, já tá manjado. Esse perfil falso, arroba Isa, hey! Esse vai cuidar da sua vida. Seguidores você só tem 30. E pensa que eu não sei. Você ainda sabe muito. Até quem me beijou, onde frequentei, sabe absolutamente tudo. Como pode? Você não superou o fim do nosso amor. Foi só te bloquear, ganhei um seguidor, já tá manjado. Esse perfil falso, arroba Isa, esse vai cuidar da sua vida. Seguidores você só tem 30. E pensa que eu não sei. Esse fake é minha ex, arroba.

droga vai. Finaliza quando vai no chão, vai no chão. Quer tomar surra de bumbum? Finaliza quando vai no chão, vai no chão. Virou tudo bagunçado e as coisas foram. O Léo ama essa banda, meu eu Deus. Eu gosto, eu sou fã. Eu tenho uma foto da moça que eu não sei o nome no meu quarto. Como é o nome dela, Kleber? Você que... é Renata Paz, eu acho. Renata Paz. Paza. Paza. Esses que cantam aquela elite se traem, não é? Não, aquela é a. Alô, segurança, vai na briga. Não é outra banda de Alcântara? Eu nem sei quem que é essa banda. Ô, Léo. Essa é Nave mas... Som. Ah, é, verdade. Léo, mas é gata essa música? Viu? Ele não sabe o nome da banda, mas sabe o nome da cantora. Mas claro, né, mano? Também dá uma olhada. A outra é São Marino. Olha o naipe da cantora. Olha o naipe. São Marino. Essa eu gosto. Eles têm DVD gravado na Argentina. São Marino DVD gravado na Argentina. Olha, condições, hein? Turno internacional. Primeira banda internacional. La Canción. Ele te trai. Todo mundo sabe que ele te trai. Mas todo mundo sabe cantar, né? Mas quem é que não canta? Mas isso é um hino. Eu não sei. Isso é um hino, rapaz. É um hino, rapaz. Ai, João, é um hino. Que o Léo canta ali. E eu quero ver o homem que tem coragem de cantar isso do lado da esposa. É. Bom, galera, tinha aqui uma nossa emboquete de hoje. Semana que vem nós teremos outra, né? E vários prêmios pra você, valendo aí um par de ingressos para o Cinemax. Tem mais gente? Tem mais gente participando. Vamos lá, então. Vamos ver quem participou. Fala, gurizada do Ioiô. Aqui é Islã do Santos Belé, de Marmeleiro. O que causa aquele mini infarto é quando a mulher manda uma mensagem pra gente assim: precisamos conversar a hora que chegar em casa. Meu Deus! Aí o cara já não trabalha direito o dia inteiro, fica apreensivo, até dá aquela dor de barriga durante o serviço, né? Beleza? Valeu? Um abraço aí. Verdade, cara. Abraço, mano. Verdade. Então nós temos lá aquela que é quando tá com a esposa e a ex manda mensagem. Isso, tem dos temos punheteiro. Temos os boletos, né, os punheteiros. E temos também aí do... Não, os punheteiros teve uns quatro que mandou aí. Nunca vi tanto punheteiro. Pessoal vai pra ir pra lá na manhã, né? Agora, esse negócio é fato verasco. Punheta? Não. Um dia a esposa falou assim, hoje à noite precisamos conversar sério. Ui. Falei, meu Deus do céu, que dia que não passava. Não, passa mil filmes na mente, né, cara? Aí tu pensa, o que é que eu fiz? O que é que... Mas eu não fiz nada. Blá, blá, blá. Aí tu fica preocupado, aí chega de noite, que foi tão sério? O Joãozinho aprontou na escola. Não foi o Jorginho que aprontou. Que bom que foi ele. Não foi o Jorginho, foi o Joãozinho que aprontou. Meu Deus, cara. Bom, mas é verdade, quando acontece isso, você fica o dia inteiro pensando, meu Deus, o que eu fiz? Cara, passa um filme, cara, você olha o celular umas 30 mil vezes. Como diria a Marichelle, muri. Muri. Muri. Muri. Meu Deus. Vou mexer minha araba. Galera, vamos falar aqui de um dos patrocinadores do programa, o Leve. Tá rolando aí o final de semana fantástico na Leve. Toda moda verão, feminina e masculina, infantil, com 50% de desconto e em 3 vezes pra pagar. E mais, capa de sofá, 2 e 3 lugares, R$59,90. Cortina Bela Janela, R$49,90. E de brinde você leva o varão. Toalha de banho Teca, R$9,99. Final de semana fantástico com produtos pela metade do preço em 3 vezes pra pagar. É só na Leve. Vamos ver aqui na Leve Calçados como é que tá de promoção. Hoje, esse final de semana, no final de semana fantástico, tênis moda flat feminino a partir de R$29,99. Foi combinado na reunião que o pessoal ia respeitar os patrocinadores. Aqui atrapalhando o texto, né? Obrigado. Desculpa. Sapatos e sapatênis masculinos, só R$49,90. Sapatilhas Moleca e sua Cia, R$39,90. Final de semana fantástico, com produtos pela metade do preço em 3 vezes pra você pagar. É só na Leve, Leve Calçados e Leve Confecções. Aí o primeiro patrocinador do programa Ioiô foi a Leve, tá até hoje aí, né? 11 anos junto com a gente, bacana. Ó, né? já levei dura da esposa, ela quer saber o que eu tava preocupado aquele dia. Tu viu como é que é? E só tá ouvindo. A gente acha que não tá ouvindo. O meu moleque, o Joãozinho, tá em escola nova agora, né? Uhum. Aí no primeiro dia de aula, o professor perguntou pra ele: Joãozinho, qual a idade do seu pai? Ele falou, ele tem a mesma idade que eu, professor. Aí o professor falou, nossa, que moleque burro. Ô, qual a idade do seu pai? A mesma que a minha, professor. Como é que isso é possível? Bem, ele só virou pai o dia que eu nasci. É verdade. É uma piada errada, não tá, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que o rapaz mandou aqui um áudio, vamos ver o que é. Pare de ser punheteiro, né, Léo? Todo mundo sabe que punheteiro, na verdade, é... Muito obrigado, obrigado. Passou pela cena. Ao vivo! Quero pedir desculpa à direção da emissora. Por que quero ficou pedir... vermelho, Léo? Eu quero pedir um emprego aí pro meu amigo João, que agora me entregou no ar aqui. Não tem onde trabalhar agora. Obrigado, querido. Amo você, viu? Vamos fazer a votação pra quem ganha os ingressos do cinema? Vamos. Eu voto no rapaz lá que ficou preocupado com a dura da mulher no final do dia. Também. Com a dura da mulher no final do dia? É, pode ser. E você? Eu voto nele também, porque... Fica todo dia apreensivo, né? É, 4-0. Não que aconteça comigo, mas... Não que nunca aconteceu isso comigo, né? Eu voto no cara, né? Como é que é o nome do cara? Faço a mínima ideia, deixa eu procurar aqui. Vai de lá, novo. É Amberdance. É Ismael, acho que é. Islam, uma coisa. Aqui é Islam do Santos Belé, de Marmeleiro. Islam do Santos Belé. Islam Belé. Belé. Islam Belé. Islam. Tá. Islam Belé. O Islam Belé, ele faz o seguinte: passa aqui na portaria da rádio. Não, tem que chegar. Se passar, não vai adiantar. Ah, é? não vai só alcançar. Por indução não dá não, certo. Tem que chegar e mostrar a aproximação. Nada. Não. Então chega aqui na portaria da rádio, fala aí com o nosso, nosso secretário, que é muito comunicativo, inclusive, né? Com o Vitor. Né? E aí você troca meia palavra com ele, você apresenta a sua identidade. E aí retira os seus ingressos e vai na faixa no Cinemax. Coisa boa. Aliás, Cinemax tá com um monte de filme bacana. Por favor, eu vou até falar o que o cara pode curtir lá no Cinemax Beltrão, porque está em cartaz. O que está em cartaz no Cinemax? Minha Mãe é uma Peça 3. Ótimo, já viu o filme? Já, Frozen. Muito bom, Frozen 2, né? Let It Go 2. Também 1917, que está um grande candidato ao Oscar. Aves de Rapina. É, não é a Arlequina? Exatamente. Só Arlequina. Que é o nome do filme é Aves de Rapina. Uhum. Tá? Aves de Roupinha. Que é o nome da Arlequina, que é a história da Arlequina. O Jumanji, a próxima fase com o The Rock, que é bem show também. E Bad Boys 2 com Martin Lawrence. Esse eu queria assistir. Já tá em cartaz já. Esse eu queria assistir. Quero ver. Agora esse Jumanji é meio nada a ver, né? Eu não gostei muito desse filme. Cara, é legal. Você gostou? Tu assistiu os outros dois? Assisti. Eu ainda não vi esse 3, mas eu adorei os outros dois. Eu não gosto de nenhum, mas eu assisto porque eu gosto de cinema, então, né? É porque ali é pra quem gosta de videogame, né? Então é um jogo e tal. Sim. Eu achei legal os outros dois. Esse realmente eu não assisti. Desses aqui eu só assisti A Minha Mãe é uma Peça, o resto todos eu tenho que assistir ainda. Eu não assisti o Frozen 2, ainda não assisti. Dizem que é bem legal, mas eu também gosto de filme. Não, porque de... eu choro nesses filmes. Aquela música me... fica esquisito eu desse tamanho chorando no filme da Por Frozen. Por que, Jorgeão? O que tem? É esquisito. Você acha esquisito? Eu não acho esquisito. Foca nessa informação. Você está lá no Cinemax, aí tá saindo da sala do Frozen 2, sai um cara de quase 2 metros de altura chorando. É, mas eu nem vou olhar pra você, eu vou olhar pro filme. Eu chorei no filme do Coringa. Do Coringa. Tô zoando. E eu chorei no do Aladdin. Eu no Coringa. Não, eu chorei no filme de arrependimento de ter assistido o filme, né? É, eu chorei no Coringa porque eu não fechei a canastra. Não! Nossa, tem que muito bem, vamos muito embora bem. Depois vamos embora. Dessa? Depois dessa acabou o programa. Voltamos sexta-feira que vem às 14h. Isso mesmo. Tchau.